Vou tocar nossa canção, vou fazer você feliz e te amar de coração. E depois de tanto amor e emoções que nós sentimos, vou ficar na solidão. Com certeza vou lembrar dos momentos mais felizes, certamente vou chorar. Eu nunca vou esquecer, nem que eu não queira lembrar, eu senti muito prazer. Eu senti o seu carinho, o seu jeito de me ver. Me apaixonei e amei você. Hoje estou aqui sozinho, não sei quando vou lhe ver, pra sentir este carinho e nunca mais te esquecer. Não vejo a hora de te ver, eu estou muito ansioso pra poder amar você. Nesse nosso novo encontro, o nosso amor vai ser tanto, não tem jeito de medir. O encontro foi marcado na folhinha e calendário e decretado feriado. Nesse dia não tem sol, não tem chuva e vendaval, tem amor e é natural. Eu senti o seu carinho, o seu jeito de me ver. Me apaixonei e amei você. Hoje estou aqui sozinho, não sei quando vou lhe ver, pra sentir este carinho e nunca mais te esquecer. Eu senti o seu carinho, o seu jeito de me ver. Me apaixonei e amei você. Hoje estou aqui sozinho, não sei quando vou lhe ver, pra sentir este carinho e nunca mais te esquecer.